Tubit, seu podcast de ciência e tecnologia. Olá, meu nome é Anderson e hoje vamos conversar sobre aprendizado de máquina. Veremos alguns conceitos básicos e aplicações. Com o avanço tecnológico, dispomos de um volume gigantesco de informações. Muitas vezes, as quantidades de dados que temos são muito difíceis de processar. Dentro desse contexto, o aprendizado de máquina nos oferece alternativa, viabilizando processar um volume grande de dados e, a partir disso, extraímos informações que possibilite tomar decisões ou ter insights sobre algo. Mas, para entendermos melhor o que é aprendizado de máquina, vamos pensar o seguinte. As máquinas podem aprender? Vejamos o seguinte exemplo. Nós temos um programa que calcula o fatorial de um número. E poderíamos argumentar que, em certo nível, ele aprendeu a resolver esse problema. Todavia, isso não procede. Por quê? Pois nós tivemos que programá-lo explicitamente como encontrar o fatorial desse número. Vejamos então outro exemplo. Regressão linear. Buscamos encontrar a melhor curva que se ajusta aos dados e, a partir disso, encontra-se um modelo, através do qual utilizamos para prever um novo valor a partir de uma nova entrada. Esse é o ponto que eu queria chegar junto contigo. Nós, a partir de dados experimentais, aprendemos um modelo, o qual nós vamos usar para prever novas coisas. Essa é a ideia que está por trás do aprendizado de máquina. Ou seja, o que queremos é um programa que seja capaz de aprender através da experiência e utilizar isso para deduzir novos fatos. E nós temos categorias de aprendizado de máquina. Citarei aqui dois. Supervisionado e não supervisionado. Para entender bem esses dois conceitos, vamos ver o seguinte exemplo. Peças de xadrez. No caso supervisionado, iremos dizer para o aprendiz que a tal peça é um peão, aquela outra peça é uma torre e assim por diante. Nossos dados têm rótulo e a partir desse conjunto de treinamento, o aprendiz vai utilizar uma métrica que quando nós fornecemos uma nova peça, ele vai então nos dizer, olha, isso aqui é um peão, isso aqui é uma torre, certo? No não supervisionado, nós não sabemos o que são nossos dados. Eles não possuem um rótulo. Essa é a ideia do não supervisionado. Ele vai ter que encontrar um padrão, seja a forma da peça, o tamanho, e a partir disso ele vai então criar grupos e vai nos dizer, ó, encontrei tais e tais grupos. E aí você então vai analisar. E dentro dessas categorias, nós temos técnicas que nos possibilitam utilizar então para chegar num determinado objetivo. No caso da classificação, o nosso objetivo é predizer uma categoria, e essa é uma técnica utilizada no caso supervisionado. A regressão, ela também está dentro da categoria supervisionado, e o objetivo dela é predizer um valor numérico. As técnicas utilizadas no caso não supervisionado, estou citando apenas algumas técnicas, existem outras. Análise de cluster. O que ela busca? Nada mais que organizar então os itens similares em grupos. Análise de associação. Ela busca encontrar regras que capturem a associação entre esses itens. Essas duas últimas, não supervisionado. Então nós temos um esquema geral de um aprendiz. Nós temos os dados de treinamento, o modelo, o algoritmo de inferência, que é responsável por otimizar os parâmetros do nosso modelo para assim melhor se ajustar ao nosso conjunto de treinamento. E tudo isso para chegar a um objetivo, se vai ser uma predição, se vai ser uma exploração, classificação, etc. Um detalhe sobre conjuntos de treinamento. Vamos pensar que nosso aprendiz ele deve realizar a seguinte tarefa. Ele tem que classificar um grupo de animais em répteis ou não répteis, com base em algumas características que nós definimos como nosso modelo para o animal ser réptil. Ele tem que possuir as seguintes características. postura de ovo, possuir escamas, ser venenoso, ter sangue frio e não ter pernas. Esse é o nosso modelo, hipotético, claro. E vamos pensar então na cascavel. Ela vai se ajustar ao nosso modelo e vai ser classificada como um réptil. Mas se nós pensarmos na jiboia, aqui nós temos um problema. O nosso animal aqui, que nós escolhemos nesse caso, não se ajusta ao modelo. Mas a jiboia é um réptil. Todavia, ela não põe ovos e não é venenosa. Então nós temos um falso negativo. Isso é um detalhe que nós temos que discutir. Veja, o nosso modelo ele não vai ser capaz de classificar sempre 100%. Outra coisa, nós temos que definir quais são as melhores características que são capazes de capturar a informação que nós queremos. Nós podemos fazer um pré-tratamento e tentar encontrar qual seria as melhores características que vão levar esse objetivo que nós estamos buscando. Por exemplo, nós poderíamos pensar em fazer uma PCA, que é a análise dos componentes principais. E a partir dos seus pesos referentes a cada PCA, você consegue ver qual variável é mais importante para a separação de determinados grupos. É apenas um exemplo. Em resumo, o que nós temos então? Que o aprendizado de máquina ele é um programa que é capaz de aprender através da experiência e utiliza essa informação para deduzir novos fatos. Essa é a ideia geral que eu queria trazer para você. Bom, onde nós podemos ver a aplicação desse método? Se nós pensarmos, por exemplo, no Netflix, quando ele lhe sugere um novo filme, um seriado, com base nas suas escolhas. Nós temos aí aprendizado de máquina atuando. Detecção de fraudes de cartões de crédito. Reconhecimento facial também. A Amazon, quando lhe sugere um novo livro que você possa se interessar para comprar. Detecção de voz também. Enfim, são N aplicações que nós podemos citar aqui. Interessante, não é? Bom, com isso nós encerramos. Obrigado.